para 25 milhas, mantendo o nível de voo. 160 é um ATR-72. Reporte ao término, informe ao término para direcionamento para o próximo ponto da estrada. Ok, então, desviva-se mais 0 nessa proa, 0,40, mais 15 ou 16 mil, ok? Sim. Azul 2774, controle? 2774, azul. Passa a nível de voo 175, atingindo agora 180, próximo a Coral, serviço vai estar terminado, Ilhéus 1201. Ilhéus 201, 2774, boa noite, bom trabalho. Do 4107, solo 0200, libere direito, chame 211. Libera a direita, 211, azul 407, obrigado. Solo, boa noite, azul 407, está livrando a pista. Azul 4107, boa noite, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima, Azul 4107, obrigado. Final approach, LS 6 3 1 0 3 3 1 7 2 1 5 2 contact tower 118.95. Call tower 118.95, 3 1 7 2 1 5 2 1 3 4, chame Recife, frequência 125.45. Recife 2545, 934, boa noite. Controle. Prossiga, controle. Descida autorizada até 2.000 pés, 1.021 ajuste. Já estou de rio? Afirmo, 098, eu tenho condições de voar Duna. Direita no rumo de Duna para interceptar sinal do localizador. Estabilizado, 098. Livre ali. Crescente, aproximo de Duna. Pode descer a 2.000 com 1.021. Alívio ILS, aporte localizador 2021. 2021, televisão do ILS, mano, 098. Ati Hotel Transponder 5062, controle 119.8. Autorizado é Guarulhos, no 360, via Pernambuco 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5062, o controle é em 119.8, Oxa 6303. Olha, tô chamando 3.3, tô chamando Bronco. Afirmativo, muito grato. Azul 27 no 3. 27 no 3, chame em 1298. 119.8, confirme. 119.8. Grato. Azul 2713, acione identificação. 2713, 65 milhas nordeste, Salvador, reporte inicial para descida na proa de ponte para interceptar a chegada. 1021 é ajuste. Reportará. Contact 1-1-10. Okay, to the right 1-1-0, down 3-1-5. Controle Salvador, ou Senhor 6212, muito boa noite com a informação de chave, descendo 6212, esse aí mantém o nível de voo 050 na chegada Mari. Ajuste do altímetro no 021, autorizado via chegada. Autorizado via ao 050, confirmando o ajuste. No 021. 1-0-9-8, chama a torre 18, sinal 9-5. Certo, 1-0-9-8, controle. 1-0-9-8, ou IELF. Torre 18, sinal 9-5. Torre 18, 9-5, 1-0-9-8. Salvador, boa noite, 1098, sinal de IDF excluído, 1-0. Coluna 098, ajuste na 021, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Coluna 098, autorizado pouso na pista no 0, coluna 021. noite, Litan, Mike, SCA, Hotel. Então, Mike, o que você usa? Prossiga. Estamos na ponte número 10, autorização de rebote para a remonta 14 do Pátio 11. Ah, informa o término. Informa o término. Marcelo, a gente ainda estima mais uns 15 minutos. Ok, gente. Para 4 mil pés, o ajuste no 020. Apro de Sloga, descendo para 2.100, reportará estabilizado no VSS, da 10, final 62. Desautorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, bora 098. 6908, please call Key Islands with net arrival, descent flight level 050. 050, yeah. Net arrival is 6908. Azul 27 no 3, busca para 2010, ajuste no 020, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés no 020, portará na final estabilizado 2713. Boa noite, assume identificação, autorizada a chegada na área, você para o nível 060. Meu número 2, chame a torre 1895. Muito boa noite, ordinário 6212. Chame a 6212, boa noite, ajuste 1020. Tarível, pouso, pistão a zero, vento 1970 graus, 089, 6212. Sente, livre, pouso, 320, direcionado 6212. 50070, controle 119, decimal 8. Primo, 230, 010, esquerda, Pucajambo, Aracaju. 070, 19, 868. Solos 24, libere direita, Foxtrot 211. Rezador 2713. 2713, Sanetão, 1895. 1895, boa noite, senhorita. Amém. Alô, 6908, D10 2006, NH1020, clear final, ILS approach, report established, localized. D10 2006, UNH1020, I call you back when established on ILS 2690. E Salvador Azul 2713, estabilizado. Azul 2713, tráfego avistado, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-6-12-0-08, 1020 na ajuste agora. Autorizado para o 2713. Alfa Juliette para o portão 07. Meu pai, o agente no 02. Salvador, Oceania 3139 para pushback acionamento. sign 08 established on ILS X-ray. Está autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Lima. Ah, tirou uma dúvida aqui para nós, senhorita, porque a gente estava lendo o bloco, tá? E surgiu uma dúvida sobre o fechamento da pista para desemborrachamento, se iniciava hoje ou acabava dia 29, ou se vai ser das 4h45 às 7h15 Zulu de cada dia. Auto Mark, runway inside. 715 Zulu. Ah, tá, porque deu a entender equivocadamente. Obrigado pela informação, tenha uma boa noite. Boa noite. Canadian 10, 20. Roger, I ski at your land, runway 10 as you 69 as you're right. Yeah, Capitão 7 autorizado, chinelo 212. 8-68, estamos no 01. Te aguardo no 868. Aguardo. Taxi 63-13-130 a bordo, 4h50, alterno Galeão. Chamamento 63, taxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia. Ponto de espera chamamento Torre 1-1-8, destino 95, ajuste na 020. Bom voo. Obrigado, ponto de espera 1895 a torre, né? 313. Solos 33, libere direito, chama 211. Right side, 121 respondent, so 6908. Clear, yeah, that's correct. Clear taxi via Alpha Kilo Epron 3, attention for Marshall 0690. 2100, Silvia Torre, 1895. 2100, obrigado, boa noite. 1258, desce para 2010, voz último 020, está autorizado a final INS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, vai ser reporte estabilizado, hoje 1258. Estimado voo no 868? Agora, no 868, autorizado. Portão 1, no reporte ataque. Reporte ataque, 68, obrigado. Pouso do mesmo, está autorizado, né? Mantém pistão no zero. Após o pouso do tráfego nacional, ali mantém 1063, 03. Torre Salvador, Santa 3600, passando em GSR, visual. Santa 3600. Tráfego obstáculo, pouso autorizado, pista no zero, vento 1620 com 10 nós, ajuste 1020. 1020, autorizado, pouso no zero, trans 3600. Salvador, voo 1970. Temos cheio de informação ativa, posição é 8, pronto para copo. Gente, prepara a saída PUC agora, vou no seu zero. Saída... PUC. PUC, eu vi agora. Santa 3600, Solos 38. Liberou na Eco, chame 211. 211, liberando a Eco. Salve Salvador, boa noite, Santa 3600. Zero, parte autorizada via Alfa, Juliette, portão na zero. Alfa, Juliette, portão na zero, tá? 3600. Chegamos a 68, taxa direita, via Índia, ponto de ferro 1, 8, 95, ajuste na 0, 10, 0, bom voo. Vera 295, contando Natal, ok? Globo 970, posição 8, pushback treinamento. Aguarda, Globo 970, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Campina Grande, nível 370. Via pesa 1-0, após conforme a rota. Decola da 1-0, curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição ZIPA. Aciona transponda 5072, controle 119, decimal 80. 370, aloveu peso 10, decola 10, curva esquerda, PUCA, ZIPA, 5072, transponda 198.6. Correto, só um minutinho pra iniciar o push. Vai. Controle Salvador, boa noite, Santander 6313. Número 313, boa noite, contato radar, sou para o nível 360, após 2000 rua Leda. Após 2000 rua Leda, sobe para o 68 autorizado, linha em decolagem está no 0, ventou no 6200, 10 nós. Em decola no 0, no 868. Branco 224, boa noite, acione identificação, vou na prova de TAP e reporte em 10 vestidas. Na prova de TAP reportará ideal. Controle do 972. Polo 972, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Ok, identificou Mari, quando possível solicitou a noite de TAP ou Dona, Polo 972. Polo 972, vou inicialmente na prova de Mari. Pegou a Mari, Polo 972. Passaria do 2224 para a avenida. Para o 2224, desça para o nível 060. Para 060-2224. Para o táxi, vamos até fizeram. Utilizando o localizador visual com a pista, ou chame 258. Chame 258, chame a torre, em 1895. 295, ou chame 258. Olá, boa noite, Xanero 6258, está me passando. Xanero 6258, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Boeing da Gol iniciando a rolagem, pista 1-0, ajuste 1-0-10-0. Sim, Xanero 6258, Xanero 6258. Xanel 658, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-6200, 10 nós. Pouso autorizado, 6258. Com 868, aos 44, controle 198, morro. 98, vou. Eu vou 868, decola um pouco na frente, cara. 868, contato radar, só para o nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA. Ah,

Marcelo transponder 5073, controle 119, décima 8. Autorizado, Serra Branca, Sierra Pouco, 370 ao nível, controle 110. 310, primeira curva à esquerda, saída Pouca, Pato. 5073, Alberto, 119, 8, 098. Pronto, 703, como 098. Meu nome é 313, caminho 735, 125, décima 1. 1251, Recife 62, 060, limite localizador. 060, limite localizador. 2224. Controle Gol 972, aqui está um pequeno desvio de esquerda, por 12 milhas de informação. 972, salinho 2i, 7.9 Proa. Proa 04. Isso. Pronto, boa noite. 1170, autorizado ali, manter pista no zero. Me mantém, 1-0, é bom, está certo. Comando 72, apenas espero informação, tráfego 10 horas, 8 milhas mesmo rumo, cruzes 120 indecisa, é um Alfa-Tango 72. Esse é um tráfego no visual. Estamos atendo aqui agora 0 até o 070, azul 4062. Então, 0 e 7, 0 e 7. 1968, 1035, 2545, melhor. Está retornando a Prodiduna agora, gol 19972. 972, reporte estabilizado. Deixa mais estabilizado, 972. 0098, reporte táxi, posição 03. 4, reautorizado até 3, no 10, reajuste no 020 e reduz até 200 mais. Descendo para 3000, passarendo 2224. 70, decolou 250, controle em 19-8, bom. 9-8, boa. boa, Gol 970. Pouca, Jama, boa. Gol 970, boa noite, contato radar, Flavero nível 370, sai da Pouca. Pouca, Gol 970. A redução agora, Gol 9972. Azul 4062 autorizado até 4010, ajuste no 020, recusa para 2109. 4000 com 1020, 2109, azul 4062. Interceptar o localizador? 224 na sua proa, autorizado a interceptar o localizador, mantendo ele até 3 ou 10. 224. Solo, o Gol 1098 para o táxi, o PLB 080. Autonomia 3 horas, altera na Fortaleza. Semana 098, táxi à direita, vem índio, passa te esperando, noite de semana 95, ajuste na 020, vamos lá. Teste do ajuste, direita índio 11895, vamos na 098, grato, boa. No localizador passaria do 2224. Zero pronto. Gol 1098, autorizado a linha e decolar pistão na 0, vento 1970 graus, 1909. Autorizado a linha e decolar pistão na 0, Gol 1098. Estamos uma mira e meia, Ponte da Serra, estabilizado.